Gênesis capítulo 43, verso 24. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés. Diga, lavaram os pés. Um pouquinho antes, Gênesis 19, 2. Disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde à casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. É interessante, não faz parte da nossa cultura, mas no Oriente Médio, os povos da Mesopotâmia, os povos egípcios, e até hoje em inúmeros lugares, há uma cultura de lavar os pés. Lavar os pés. De vez em quando a gente participa de algum culto, de algum congresso, alguma reunião em que tem-se a cerimônia do lava-pés. Alguém, algumas vezes pode até acontecer só por ritual, mas geralmente é porque alguém quer um tempo de humildade, quebrantamento, de confissão, de pedir perdão, de abençoar vidas. Então lavamos os pés dos nossos irmãos. Mas que situação, que episódio tão distinto é o lavar os pés? Alguém se ajoelha diante de nós e lava os nossos pés. Que expressão tão importante, tão profunda, lavar os pés. Eu me lembro a primeira vez que eu fui em Harvard, eu fiquei assim tão intrigado, porque tem uma estátua de John Harvard num lugar especial lá no jardim, e aquela estátua de bronze, todos vão lá tirar foto, eu olhei o pé de John Harvard nos dois lados, mas tem um lado que é polido. E daí a pouco veio alguém, tirou foto, mas segurando o pé. Aí alguém veio explicar, não, isso é um símbolo de honra. Que honra eu colocar as mãos nos pés. Alguns devem ir e falar assim, deixa eu pegar um pouquinho de unção. Colocar as mãos nos pés de alguém, lavar os pés de alguém é algo muito especial. Vem não só porque vem da cultura do Oriente Médio, daqueles povos, mas porque realmente tem um significado. Em Provérbios, capítulo 3, verso 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. A Bíblia cuida do assunto de pés. Que coisa interessante, nós temos aqui um podólogo, o Vander, baixista, é podólogo. Muitas mulheres, geralmente são as mulheres, vão semanalmente cuidar dos pés. Que coisa importante, como Deus dá importância aos pés, eu vou guardar os seus pés. Senhor, eu quero olhar para os meus pés de uma forma especial. Eu quero olhar para onde eu ponho, onde eu caminho, onde eu piso meus pés. Eu quero pensar um pouco nos meus pés nesta manhã, Senhor. Isaías capítulo 60, verso 13. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar dos pés do Senhor. Que coisa impressionante. O profeta Isaías cuida de um lugar, porque aquele lugar é o lugar dos pés do Senhor. Se o lavar pés no Oriente Médio tinha um motivo específico, a gente aprende que o Senhor dá um motivo soberano para os pés. O Senhor guarda os nossos pés e o Senhor leva o seu povo a cuidar do lugar onde o Senhor vai plantar seus pés ou vai colocar seus pés. Ezequiel capítulo 43, leia comigo, Ezequiel capítulo 43, verso 1. Ô Senhor, guarda os meus pés, cuida dos meus pés. Eu queria que o Senhor me ajudasse a caminhar nessa semana, eu não perder caminhada, eu não perder o esforço dos meus pés. Eu tenho que ir a algum lugar, dá-me sabedoria para ir nesse lugar. Eu quero ter graça de Deus para os meus pés. Eu não quero meus pés presos em lugar nenhum. Eu não quero meus pés presos na cama. O maligno pode estar te prendendo na cama. Ah, não tem força, não quero, já estou muito velho. Já não... Ai, meu Deus. Ah, eu não quero fazer, não vou mexer com isso. Senhor, eu não quero meus pés presos. E a tua palavra diz que o Senhor vem e cuida, guarda de os meus pés não serem presos. Eu quero passar um creme nos meus pés. Eu quero tratar os meus pés melhor. Eu quero cuidar dos meus pés. Porque Deus não me deu pés e capacidade de andar só porque Ele nos fez ter duas pernas. Há algo especial do Senhor com relação aos pés, a ponto de o Senhor estabelecer, levar os teus filhos a cuidarem do lugar onde o Senhor põe os seus pés. Ezequiel 43 diz, então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel, e a sua voz era como um ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar e prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. O lugar onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome e com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi da minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, esse é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés. Irmão, a importância de pés para Deus diz respeito à autoridade, diz respeito à execução, diz respeito à posse, diz respeito a projetos. Que coisa, como o Senhor cuida da questão dos pés, Senhor. Eu quero ser detalhista. Eu não quero ser um sujeito que corre a vida a semana inteira e que só fica tocado pelas pressões, tendências e opressões desse século. Correndo, corre atrás disso, corre atrás daquilo. Eu preciso ser alguém que para cuidar de detalhes. E não detalhes no sentido de coisas de menos importância, mas detalhes de coisas de elevada importância. Meus pés. O Senhor tem interesse em cuidar dos meus pés, Senhor? Porque se o Senhor leva o seu povo a cuidar do lugar onde o Senhor vai pôr os seus pés, eu também quero ser alguém que cuida do lugar e cuida dos pés. Em João, Evangelho de João, capítulo 13, abra sua Bíblia em João 13, eu vou comprar uma Bíblia, pastor, me ajuda, qual Bíblia? Eu vou comprar uma boa Bíblia. Ou eu vou comprar um bom aplicativo de Bíblia. Eu uso a Bíblia no aplicativo. Eu tenho várias Bíblias, todas elas muito escritas, muito. Todas elas com históricos assim de muitos anos. E eu uso as Bíblias em papel. Mas eu uso principalmente esse tablet. Nele eu tenho um software que tem centenas de textos. Então tem dicionários, tem enciclopédias, tem mapas, tem tudo que me ajuda a estudar a Bíblia. Eu posso anotar, eu posso escrever, eu posso referenciar, eu posso linkar com... E aqui eu tenho todo o script, esboço, e eu quero incentivar você, não apenas tenha um aplicativo gratuito, cheio de propaganda, que você de vez em quando abre no seu celular. Não, invista em uma Bíblia. Estude a Bíblia. João capítulo 13... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Qual importância o Senhor dá aos pés, Senhor? A ponto de o Senhor se abaixar e lavar os pés dos discípulos. Eu estava, uma das vezes que fui a Jericó, eu estava dentro do ônibus, a primeira vez, eu estava dentro do ônibus e eu olhei pela janela, tem tanto pó naquele lugar, tanto pó. É uma cidade de tanto pó, as ruas cheias de pó. É no meio do deserto, é muito pó, pó. E o pó tão fino que eu do ônibus falei assim, eu não desço, eu não vou descer desse lugar, não, vou ficar aqui dentro. Eu sei o tanto que eu vou sujar meus pés. Imagina a roupa de cama daquela senhora de manhã, arrumou a casa, trocou os lençóis. Primeiro vento que bate, aquele pó todo vem para dentro de casa. Que coisa, pó. E não só lá em Jericó, alguém vendo de dentro do ônibus, no conforto do ar-condicionado, mas por todos esses séculos, as pessoas tinham que andar naquela rua, tinham que andar por aquelas estradas, tinham que andar no meio do deserto, e quanto mais andavam, mais sujavam os pés. E o guia veio falar sobre isso conosco, e ele disse assim, vocês acham que é só o pó? Não, não é só o pó. Porque o meio de transporte eram os animais, então por onde você tinha que passar, também passavam os animais. E os animais também faziam e deixavam ali suas sujeiras. Então, quando você chegava em casa, você não estava só com os pés cheios de pó, você estava com os pés cheios de pó, de estrume e de toda a podridão que encontrava pelos caminhos. Por isso a tradição... Lá em Jó, ou lá com os profetas, de alguém chegar em casa e receber água para lavar os pés. Não é da nossa cultura, não é da nossa realidade, Senhor. Que coisa, a gente anda com tênis, com sapato, com calçados tão bons, meias boas, e a gente se protege, a gente se guarda, a gente nem anda a pé, a gente anda de carro, é muito raro. Aí, a gente não tem, aqui é tudo asfaltado ou calçado, é muito difícil. Quando a gente vai lá no interior, e depende muito do interior, que você acaba talvez na fazenda. Quando vai à fazenda, aí sim você suja um pouquinho o seu tênis, e aí você fica, ai meu Deus, sujei meu tênis, aí lava aqui, já lava, e porque entrou um pouquinho de barro, entrou um pouquinho de terra, e quem sabe pisou um pouquinho no cocô do boi. Mas naqueles dias, aqueles discípulos entraram naquela sala naquele lugar onde o Senhor Jesus havia pedido que preparassem a ceia. E Jesus se inclinou diante de cada um deles, que tinha pés sujos. E Jesus lavou, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Senhor, o Senhor dá tanto valor a pés. O Senhor leva os teus filhos a cuidarem do lugar onde o Senhor põe a planta do seu pé. A tua palavra diz que o Senhor no trono, no templo, no lugar sagrado, é ali que o Senhor estabelece como o lugar dos seus pés. Fica claro, entendido, Senhor, que é preciso lavar os pés porque eles caminhavam numa terra difícil, num lugar cheio de pó, cheio de estrume, cheio de sujeiras, e eram sandálias. Então, chegava em casa, um bom anfitrião oferecia água, talvez até mesmo um escravo que vinha e lavava os pés do visitante. E agora o Senhor vai e lava os pés dos discípulos e diz a Pedro: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Não só entendendo a importância de pés, Senhor, mas entendendo a importância de como o Senhor dá importância aos meus pés, que se eu não for lavado por ti, eu não tenho parte com o Senhor. É, se você não cuidar de que seus pés sejam lavados por mim, você não tem parte comigo. Senhor, eu quero ser alguém que cuida de detalhes. Respondeu Jesus: o que faço agora não sabes, compreenderás depois. Versículo 9, então Pedro lhe pediu: Senhor, não me lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Não, Pedro, menos. Pedro, você exagera em tudo. Pedro, você não entende nada. Pedro, que coisa, meu Deus do céu. Pedro, você já está limpo pela minha palavra. Vós sois limpos pela minha palavra. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, Pedro. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. Claro que Jesus deu uma olhadinha de lado assim e falou: nem todos. E o texto fala claramente que Jesus estava dizendo: nem todos, em relação a Judas. A palavra nos lava. Você vai estudar a palavra na escola de discípulos, não é porque a igreja ofertou, oportunizou aqui um cursinho, uma coisa. Não, Senhor, eu preciso estudar a palavra, eu preciso me aprofundar a palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso conhecer a palavra. O pastor de vez em quando fala mesmo para a gente comprar uma Bíblia, para a gente não ter um... Meu Deus do céu, o pastor fala, mas você não fez nada até hoje, mas você precisa entender, eu preciso da palavra. Eu preciso estudar a Bíblia, não só ouvir, não só ler, mas praticar. Eu preciso do discipulado, do pequeno grupo, da célula, que vai me ajudar a viver a Bíblia, a viver a palavra, porque se eu vivo a palavra, eu sou limpo. A palavra me limpa. Mas Jesus continua dizendo: eu vou lavar só seus pés, Pedro. Você está limpo pela palavra, mas eu preciso lavar os seus pés. Irmão, mais do que naqueles dias, eu e você não andamos por terras ou ruas cheias de pó, de poeira, de sujeira. Nós andamos calçados em asfalto, em carros bons. Mas todos os dias nós sujamos os nossos pés. Todos os dias. E mais do que nunca, qualquer um dos recursos que usamos, qualquer um dos relacionamentos sociais, comerciais, profissionais, nós somos tomados de elementos que sujam os nossos pés. Seu pé é algo tão importante para o Senhor. Lavar os pés é algo tão importante para o Senhor. E Deus, eu reconheço que eu estou tão sujo. Alguns vão dizer ao Senhor, eu sei que os meus pés estão sujos. Eu sou salvo, eu fui lavado pela palavra, eu fui redimido por Ti, Senhor. Mas eu reconheço que o meu jeito de ser, as minhas discussões, minhas brigas, meu coração, meu pensamento, as coisas que eu estou vendo, as coisas que eu estou falando, as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu não estou buscando. Senhor, eu reconheço que os meus pés se sujam. E eu preciso lavar os pés. Se o Senhor não lavar os meus pés, eu não tenho parte contigo. Alguns vão dizer de pecados abertos, explícitos. Alguns vão precisar gastar um tempo no altar do Senhor para o Espírito Santo convencer que uma série de coisas que são tidas como normais, naturais, não tem nada a ver, eu não penso assim, não acho assim, que são coisas que estão te sujando nessa vida. Alguns vão ter um pouco mais de dificuldade de entender, mas é a tristeza, a angústia, a depressão, o medo, a inércia, que são as sujeiras que se acumularam em seus pés. Problemas em família, dificuldade de relacionamento, amargura no coração, briga com um, briga com outro. Não gosta de um, não gosta de outro. Tanta poeira. Senhor, essa aqui não foi só terra suja, barro fedido. Isso aqui tem tanta impureza, tem tanto lixo, tem tanta coisa que acumulou. Senhor, eu preciso que o Senhor lave os meus pés. Nessa manhã, não importa o que você coloca diante do Senhor, eu quero chamar você, convidar você a ir para diante do Senhor, ir para o altar do Senhor. Quando você tomar o cálice, pegar o pão, você vai para o altar do Senhor. Senhor, numa ceia, o Senhor humildemente se dobrou e lavou os pés dos discípulos. Eu sou teu discípulo. A tua palavra me lava, eu vou inclusive cuidar mais da tua palavra, porque eu preciso ser limpo por tua palavra. Senhor, mas nessa manhã, mais uma vez, eu quero, e quero que isso seja todos os dias, eu preciso que o Senhor lave os meus pés. Sejam os pecados, sejam as impurezas, sejam os sentimentos, sejam, Senhor, as opressões, a amargura, a depressão, a tristeza, a descrença, a incredulidade, o medo. Eu preciso que o Senhor lave os meus pés. Eu pertenço ao Senhor. Eu tenho parte contigo. Então, por favor, lave os meus pés. Feche os teus olhos, irmão. Ore ao Senhor.